0-15-8-07. ILS, o TAM 3226 tem a cabeceira vista. Correio 1862, TAM 3226. 1862, graça, bom dia. 59, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 9, senhor. 19, boa noite, como você viu. Editado, chegada Mari. Editado, 5000, Mari, 4062. Salvador, boa noite, TAM 3896, ligando agora no Fox Trot, na sua escuta. Boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, Tatarotão 83896, não? Alfa Juliette, portão 83896. Voo no 805, corrigindo, Recife 12685, alternativa 12545. Sete, alternativa 2545, pode repetir a primeira, por favor? 2685. Grato, bom trabalho. Realmente. Bom dia, TAM 3226, timbre baixo travado. Bom dia, TAM 3226, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4. Pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 109, TAM 3226. Pouso no 0, 3226. 3226 no solo 04, libera a direita, chame solo em 121 no decimal 9, senhor. 219. Para 2000 pés, reporta estabilidade do MS. Para 2000, estou com a estabilidade do MS, 2426. 2226, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, até o portão número 73226. Alfa Juliette para o 073226. Salvador, boa noite, 896, Bravo, cruzando 220. 896, prossiga para 5.000 pés, pode ir, tá? Ajuste 10, 14614. Para 5.000 na pode ir, tá? 10, 14, com 896. Tá com trem baixado, travando em elétrica, azul 4062. 4062, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, grato. Boa noite, azul 4062, ILS, baixou aqui travado. Azul 4062, tráfego avistado, ajuste no 014, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 1 no nosso. Livre, pouso azul 4062. Foram 8.6, prossiga para 2.000 pés, ajuste no 015, corrigiu no 014, reposta pisada LS. Para 2.000, no 014, para trás está pisada LS. 8.9. Controle Salvador, muito bom. Boa noite, 5344. Boa noite, prossiga para o nível 050, chegada Mari. 050 Mari, 5344. Sim. 5809, gente da Bravo. 5809, prossiga para 2.000 pés, chegada Mari, ajuste no 014. 2.000 Mário no 014, Ed. Ô Salvador, boa noite. Chegou o no 714. Tem que dar X autorização, Aracaju. Aracaju, está autorizado no 230 Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda, saída Pucajamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle 11935, a torre em 1186, seu código 5511, voo no 714. E aí, autorizado nível 230 Aracaju, na Puca Jama Aracaju, 11935 ao controle, 1862 a torre, aciona 5511, voo no 714. Correto, vamos pronto para puxar. Vai, Maria. Azul 462, solo agora em zona 5, direita, solo 219, bem-vindo. Bom dia. Salvador, azul 4062, livrou nosso escudo. Azul 4062, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette no portão 01, azul 4062. Salvador, boa noite, 3520, mantenha 190. 3520, prossiga para o nível 050, chegada a margem. 050 na margem, 3520. Salvador, com 9714, para Puxa, Negacionamento 605. 5 livres, senhor, chame táxi no 714. Agora para táxi com 9714. Localizador, gol 896. Gol 896, complete aproximação, torre 18-6. 18-6. Controle, Salvador, muito boa noite. Web 5899, passo 200 para o 50, informação Bravo. Boa noite, 5899, desça para o nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 5899. Gol 1896, faz amizade no INS, baixou e travou. 896, pista livre, tem pouso autorizado, vento 130 graus, 8 nós. 1896. Desça para 2000 pés, ajuste 1014, reduza para 220 nós. 2000, 1014, reduzindo para 220 nós. 5344. Aí 520, prossiga para 2000 pés, 1014, ajuste, reporte estabilizado na LS. Direto para 2000, 1014, reporte estabilizado, 520. Redução para 220 mais. Reduzindo, 3520. Salvador, gol 9714, está com 113 a bordo, 2 horas e 11 de autonomia, para Recife, para o contato. 113, 2 e 11, confirme somente a alternativa? Alternativa Recife, confirmando pelo bem, 113. Ao 050, objeto 57 para primeiro, possível voar direto do NAN. Autorizado, proa de ITAP. ITAP na proa, desce ao 50, 050, 67 para primeiro. Objeto 5899, prossiga para 2000 pés, proa de ITAP está presente. 2000 proa de ITAP, 5899. Utilizou o F5809. 5809, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, 5809. Torre Salvador, Webjet 5809. Voo 1896, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 89. Bom dia, 1794, ponto de espera da 909. Tem que manter no ponto de espera no 709. Com 809, pouso autorizado, cheque trem, vento 120 graus, 89. No momento, está passando externo, baixou e travou. Webjet 5809, pouso autorizado, 27. Tá, com 140 ground, 140 de ground, 218-612. 18-6, reduzindo 5344. Salvador Trip 5344, estabilizado. 5344, sim. Quanto à aproximação, informar, está livre, número 2. Como número 2, 5344.